pau com medo, pau com medo. You know, I still can't figure out what it is that that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca. And there's many things in common with your programme, as you think. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, Ronca Ronca, de 9 de maio de 2006. O nome dos seus pais. Começando com o pé embaixo, nosso ídolo absoluto, Rogério Skylab, seu novíssimo disco. Nesse exato momento, o Skylab deve estar encerrando a sua apresentação, lançamento desse sexto disco solo, lá no espaço Sérgio Porto, ali no Maitá. Sempre começando cedo, essa hora ele deve estar botando a cueca, penteando o cabelo. Skylab. Quer tecer comigo? Quer tecer comigo? Quer tecer comigo? Algumas pepitas do programa da gente, aquele um que orienta desorientando, Radio for Nilsson. Quer tecer comigo? Mick Ronson, Jesse Ed Davis. Quer tecer comigo? Niles Barkley com nova música. Quer tecer comigo? Bruno E, produtor DJ brasileiro com Tom Zé. Guillemot, banda inglesa que tem um guitarrista magrão, brasileiro. O seu telefone. Meu lá, seu Talvin Singh, Zakir Hussain. Cold Cut com John Spencer, Curtis Mayfield, Mogwai. O seu RG. Puta que pariu, bom isso, hein? Meio. Nandão segurando a nave na unha. Tranquilo, cara? Sim, sim. O Skylab totalmente antenado com a linguagem da internet, né? Ah, é, mas ele tá vários passos adiante de todos nós, né? Muita promoção no programa de hoje. Dia 26 de maio, Ronca Ronca volta ao Teatro Odisseia, com De Leve, que estará aqui na edição do dia 23, a terça-feira que antecede a festa, batendo papo. Nós temos um novíssimo disco do De Leve, que falamos dele semana passada. O disco não tá pronto ainda. Nosso guru Beni esteve com o De Leve lá na Cidade de Sorriso e trouxe algumas músicas ainda não masterizadas para nós mostrarmos no Ronquinha. Mas enfim, falando da festa, o disco será distribuído loucamente lá pela Pantera Negra, que eu espero que esteja com a gente mais uma vez. É uma novíssima banda americana chamada Panic at the Disco. Acabou de sair o primeiro disco, o disco de estreia. E a música que abre é essa aqui, ó. I've an announcement to make. It seems the artists these days are not who you think. So we'll pick back up on that on another page. And I believe this may call for a proper introduction. And well, don't you see? I'm the narrator and this is just the prologue. Swear to shake it up if you swear to listen. We're still so young, desperate for attention. I ain't to be. Swear to shake it up, babe, if you swear to listen. Oh, we're still so young, desperate for attention. FM. Simples assim. Mas enfim, essa última música, se nossa torcida achou alguma semelhança com alguma canção do Blur, você não está enganado, porque trata-se do novíssimo single do Graham Coxon, ex-guitarrista do Blur. Começamos o ronquinho totalmente indie, Nandão. Rogério Skylab com Quer Ter Ser Comigo. Logo depois o Panic at the Disco, I Write Sins Not Tragedies. E Graham Coxon com Standing on My Own Again é o lado A do compacto. Nós ouvimos o lado B, tá sinistro isso aqui com a música Say So What. Esse lado B do Graham Coxon vem na última edição da revista Uncut. Um CD bacana pra caramba que eu botei hoje no Tico Tico, no site do Ronca Ronca, de playlist, maio de 2006. Aí eu fui numa banda que eu nunca tinha ouvido falar, a não ser por anúncios. Band of Horses. Bacana essa música, The Funeral. Quer ouvir, Nandão? Manda aí. Tu que manda, cara. O CD tem Lamb Shop, The Charlatans, Lynyrd Skynyrd, Editors, Fairport Convention. Band of Horses. Tá sentindo, Nandão? Aliás, o Nando acabou de me dizer que o Panic at the Disco já está tocando na programação da UFM, né? É verdade, é verdade. Coisa maluca. Gostou do início indie do programa da gente? Bom, né? É. Índio total, né? Que é o fundo... Uma suruba de tablas, né? Produzida por Bill Laswell. Mais adiante, vamos colocar no ar uma promoção com 5 ingressos duplos para a festa de 26 no Teatro Odisseia, com De Leve no Palco. Distribuição até às 11 horas apenas. Até às 11 horas apenas, pelo amor de Deus, da novíssima camiseta do Ronca Ronca, versão Copa 2006. Já coloquei no site do Ronquinha também. Já viu, né, Nandão? Pô, classuda. Totalmente item de colecionador. São poucas... As camisetas, né? Porque é um evento fechadinho, né? Que vai durar... Restrito. A gente espera que o Brasil não passe das oitavas. Mas, enfim, pode durar apenas ali aquele tempinho, né? Então, as camisetas serão distribuídas até às 23 horas apenas. O Odisseia abre às 9, hein? Então, mais adiante, 5 ingressos duplos para a festa Ronca Ronca no Odisseia. E a promoção vai rolar pela internet, pelo site da Oi FM, oifm.com.br. Selecione Rio de Janeiro, já pode começar a participar do programa de hoje. Exatamente. Né, mandando seu pedido, fazendo um comentário, dizendo o que está acontecendo pela cidade. Enfim, passe alguma informação interessante para a gente. Selecione Rio de Janeiro, fale conosco e pau no burro. Mas vamos voltar ao telefone. É verdade. Que é a forma mais tradicional da comunicação. Então tem número ou não? 2221-1029. Pode repetir, não? 2221-1029. Mas antes da promoção com 5 ingressos duplos para o Ronca Ronca dia 26 no Teatro Odisseia, vamos colocar no ar outra possibilidade de diversão. Mas um novo lugar em Botafogo abre suas portas para vários amigos nossos. E nós vamos divulgar um evento que começa a partir de amanhã. A situação chama-se Carioca Happy. No Carioca Gourmet, que fica ali na Rua Voluntários da Pátria, 194. E amanhã, a noite chama-se 100% Brasil, como o nome já diz tudo, músicas única e exclusivamente produzidas, interpretadas por artistas... O que é isso? Dando gambalhota? Não. Por artistas brasileiros, no comando do som, nosso queridíssimo amigo DJ Jorge Luiz. Então, a partir de agora, ligue para o telefone 2221-029 dizendo qual é o principal nome da música brasileira para dançar. Promoção vale durante meia hora, 5 ingressos duplos para amanhã, 100% Brasil, com DJ Jorge Luiz, ali no Carioca Gourmet, na Rua Voluntários da Pátria, 194. Qual o principal artista brasileiro para balançar o esqueleto, certo? Estupidez total isso aí. Não, muito bom. Que isso, meu. Semana passada, nós mostramos o novíssimo disco do Cold Cut, a dupla Sinistra, que já esteve no Rio de Janeiro, inclusive. O disco, nós ouvimos a música da Annette Peacock cantando com eles. E nessa próxima faixa, que chama-se Everything is Under Control, a dupla recebe nosso queridíssimo John Spencer, do John Spencer Blues Explosion, que também já esteve no Rio de Janeiro, tocou para umas 150 cabeças ali na Barra. É, sente. Get your rock and roll and get it under control. Capitalism on my control. You know Big Brother ain't a TV show. It's how we roll with what they know. Reality bites me comfortably, inducing you into watching me, watching you, watching we methodically. Panoptic sheep stay sleeping, peeping. MK Ultra, vulture soakers, Kool-Aid, acid, electric pulses. A bay full of pigs in the sky of Vulcans. Marilyn Monroe swinging with the Sultans. Ain't it something? Money's bumping, but it's all in mode with no production. Murdoch potlucks, time for consumption. My talk's co-opted for saying well, something. Illuminati partners, tower topless, Vatican tax and the Texas Mafia, Pentagon packs with Lockheed Martin, laughter get contact with Martians, spark plug jacks with Hitler's offspring, Dick Cheney on smack for a busted O-ring, ring, ring, ring. Mister Modernismo ficou rouco, doutor moderno, engraçado. E Deixa o futuro correr mais um pouco. Vai pegar no rabo do passado. Essa é boa pra balançar o esqueleto, hein, Nandão? Classe. Então, exatamente por isso, amanhã à noite, 100% Brasil, com o DJ Jorge Luiz, ali no Carioca Gourmet, na Rua Voluntários da Pátria, 194, pelo telefone... 2221-1029. 5 ingressos duplos a quem responder qual artista brasileiro indicado para balançar o esqueleto. A noite totalmente voltada para o som tupiniquim. Aí o fundo, Tom Zé com Bruno E. O Bruno E, como preferem os ingleses ou mexicanos. Tem break? Sim, senhor. Right now? Yeah. Oh, yeah.